A justiça do rei. O senhor Villefort era o jovem procurador do rei e substituía o titular que estava em viagem a Paris. Coincidentemente, era recém-casado com uma rica herdeira, René, filha do Marquês de Saint-Méran, amigo pessoal do rei Luís XVIII. Ambicioso e sem escrúpulos, tinha como meta de vida chegar ao posto máximo na Procuradoria Real em Paris. Para tanto, já montara e começava a executar seus planos. Casar com a herdeira de um marquês e tê-lo como sogro fora um golpe de sorte inacreditável. Agora só faltava preparar o caminho em direção ao seu brilhante futuro. Havia, porém, um sério obstáculo em sua vida. Seu pai, Noirtier de Villefort, conhecido somente pelo primeiro nome, era um dos grandes amigos e seguidor do imperador deposto Napoleão Bonaparte. Se isso fosse descoberto, sua carreira estaria arruinada. Talvez até perdesse a esposa e certamente não contaria mais com a proteção do sogro. Quando os policiais revistaram a casa de Edmond, encontraram a carta enviada pelo imperador a seu amigo em Paris. Felizmente, para Villefort, o grande envelope lacrado não trazia qualquer endereço, pois Edmond o havia anotado num papel. Como o destino muitas vezes prega dolorosas peças em inocentes e ingênuos personagens, o destinatário era justamente Noirtier de Villefort, o pai do jovem procurador. Ele só ficou sabendo disso ao interrogar Edmond. Recebi uma grave denúncia contra você, meu jovem. Não me parece que seja um criminoso, por isso, se responder com honestidade, logo estará em liberdade. Conte-me como essa carta chegou às suas mãos e a quem se destina. Calmamente, Edmond contou tudo, desde a ordem de seu capitão para portar na Ilha de Elba até sua chegada ao porto de Marselha com a carta que agora estava na mão do procurador. Você sabe qual é o conteúdo dessa carta? Villefort fez a pergunta energicamente. Conhece o destinatário? A resposta para as duas perguntas é não, senhor. Tenho aqui o endereço de Paris onde deveria entregar a carta. Destina-se ao senhor Noirtier, que reside na rua Coqueron, em Paris. Edmond entregou o cartão a Villefort, que o segurou com as duas mãos. Assim que leu o endereço e confirmou suas suspeitas, ficou extremamente pálido. Uma tontura nublou seus olhos e ele só não caiu porque se jogou para trás na ampla poltrona. Com a voz débil, quase num sussurro, perguntou: Jura não conhecer esse endereço? Jura não saber o que diz essa carta? Com gestos vagos, mostrava o envelope sobre a mesa. Juro, senhor, jamais violaria uma correspondência. Um longo silêncio pairou sobre o amplo gabinete. Num tremendo esforço, Villefort conseguiu dominar os nervos e dissimular a tremedeira das mãos. Acredito em você, meu bom homem. Parece-me sincero, na sua idade, ninguém seria capaz de fingir tão bem. Levantou-se e andou pela sala com a mão no queixo, como se refletisse intensamente. Bem, mas temos aqui um problema. A denúncia existe e preciso dar um destino a ela. Acho que o melhor é fazer é destruir essa carta. Assim não haverá qualquer prova contra você. Quanto ao endereço de Paris, terá de apagá-lo da memória para sempre. Se me jurar que fará isso, poderemos dar o caso por encerrado. Cheio de felicidade, Edmund beijou a mão daquele que julgava ser seu benfeitor. Juro pela vida de meu pai e pela felicidade de minha noiva que meus lábios e minha memória estarão selados para sempre. Edmund falou com arrobo próprio de quem deseja cumprir a palavra empenhada. Muito bem, muito bem. Villefort aproximou-se da lareira e jogou a carta no fogo. Quando restavam apenas cinzas, voltou-se para o jovem marinheiro e disse: Cumpri minha parte, espero que cumpra a sua. Agora será conduzido até um alojamento onde passará a noite. Amanhã providenciaremos sua completa desvinculação de qualquer fato que possa lembrar a Ilha de Elba ou Napoleão Bonaparte. Tocou uma sineta e ordenou ao guarda que conduzisse o prisioneiro até um dos alojamentos dos militares que guardavam a repartição pública. Na realidade, a existência de Edmond Dantès transformou-se numa terrível ameaça contra Villefort, que não poderia deixar livre alguém que possuía a chave de sua destruição. Era necessário tirar o jovem marinheiro de circulação para sempre. Sentou-se à sua ampla mesa e escreveu a sentença que seria a desgraça de Edmond.